Apron as it goes such as fish. Aí deu 7, 8, 3, 1, 2, 3. Será que você levou mais operação para a gente fazer a subida? Passador 2-2-2-3, autorizado da decolagem, pistão 0, vento 140 graus, 089. Autorizado da decolagem 2-2-2-3. Torre, salvador azul para 234, vamos considerar no 0. Azul para 234, autorizado, alinhar e manter pistão 0. Azul 4234, autorizado da colagem pistão 0, vento 150 graus, 079. Autorizado da colagem pistão 0, azul 4234. Azul 4234, decolar 239, chame controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. Controle em 208, 4234. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234, passando 1100 pés em subida. Azul 4234, vai fazer uma boa decolagem, subida via Salva Turca para o nível 350. Turca ao nível 350, Azul 4234. Curva agora à esquerda para 240. Esquerda 240, passarela do 2223. Então 2223, complete à esquerda para 200. Esquerda 200. 1273, a partir de Arbor, pode prosseguir subida? Aguarde. Muito bom dia, Tama 4753, 4753, linha LF. Tama 4753, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus, 099. Sempre pouso no zero, Tama 4753. Tudo bem, você está no nível de voo 160. Azul 2783, autorizado para o de conquista. Azul 4981, desça para a nível 050. Azul 4981, reduz a velocidade para 2209. Azul VLF, 090, tá bom? Com 092, autorizado final de procedimento ILS, que saiu da pista na 0, deixa para 2010, que na gama 098. Valeu, LF, 2078, 090, tá bom? A UV783, quanto está voando na prova de conquista? 37. Tano 4753, solo aos 44. Liberou via eco, chame solo 1-1-9. 2-1-9, tá? 3-4-7-3. Passando 2223, subo para o nível 180, pausado voo elétrico. Tiro para 180, após a voo elétrica para 3223. Será avisado a todos a solicitação, que é o Golfe Oscar, que é parcial. Parcial, 4981 no desta via para 2000 pés, 0908. Qual o número de dois? Controle de ciente, motor de frequência 1-8-5-9-5. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, bom 9-0, 9-0, sinal 1-0. 1-0-9-2, bom dia, tráfego avistado. Autorizado voo de pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nosso. Valeiro, Fosna 1-0, vou no 0-9-10. Azul 4235. Papá Romeu, o Hotel Romeu, precisa. Papá Romeu, o Hotel Romeu, autorizado de ser 4.000, 3.500 pés. Tem quantos pés de estabilizar na proa à esquerda 090? A inscrição está 3.500 pés, estabiliza na proa 090, a marca de autorização para voar. Pare-se. 278-3, chame Recife, frequência 128.35, alterrando 23.8. 2-2-3, qual que é a secundária? Secundária 23.8, azul 2783. Secundária 238, obrigado, pastor. Agora eu encerro a confiança, controle ciente, chamei a torre na frequência 118.95. 118.95, a torre, encerro a confiança, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Pronto, bom dia. Muito bom dia, o Copa, o meu Thiago Fiasca, joga com o carro. Bom dia, Thiago Fiasca, bom dia. PNH 1018, vento do Arélio, 140 graus, 099. Motor usado final, pista no 7, aguardando autorização de toque emitido. Aguardando autorização de toque emitida, autorizado final da 17, Thiago Fiasca. Mike Eco Zulu, autorizado na EMATEX no 7. O Papa Romeu Serra, confiança, informação de tráfego. Helicóptero ingressando cabeceira no 7, vai iniciar a decolagem. 7 de tráfego, Serra. Papa Romeu Mike Eco Zulu, autorizado na decolagem, pista no 7. Vento 150 graus, 099. Azul 4981, no solo 53, direita 121, décima 9. Direita 219, azul 491. Meu Mike Exolu, decolado aos 5-4, segue controle do farol Itapuã, 1.000 pés, quando lá transfere controle, 120.8. Controle do farol Itapuã, 1.000 pés, lá chama o controle, 128, Mike Exolu. Romeu Servo Fiosco autorizado, toque arremetida pista no 7, vento 140 graus, 099. Autorizado, toque arremetida 197, Servo Fiosco. Controle Salvador, Papa Romeu Mike Eco Zulu, vertical, falou essa porra. Papa Romeu Mike Eco Zulu, mantenha no meu pé e direto Manati. Mantém o pé e direto Manati, Mike Eco Zulu. Pelo 2223, chame Recife na frequência 128.35, alterno 23.8. 22223, chame Recife, frequência 128, decimal 35, altão 23, decimal 8. Sondário 123, decimal 8. Escadão meio Sierra Golf Oscar, frequência meteu 5-7, autorizado circuito pista 1-7, curva critério reporte para girar base da 1-7. Vai fazer, realizar curva direita ao Sierra Golf Oscar para curva na 1-7. Aí como era girando base Sierra Golf Oscar? Gente, Sierra Golf Oscar. Consegue usar uma proa de Paris? Está um pouco à direita da posição. Se não cruza o Paris, não interfere com as aproximações para Salvador. Chame a 392, adiciono de distorção de essa via para o médio 1 para nível 050. Chame a 392, autorizado para o distorção. Para o meu número até o momento, é autorizado descida para 1.500. Pode. Autorizado girar base, autorizado toque N, metida pista 1.7, vento 1.50 graus, 0.99. Eu sou algo próximo, girando base, tem intenção de fazer o fogo, senão. Gente, Sérgio Fiosca autorizado, pouso pista 1.7, 1.40 graus, 0.99. Acho o Sérgio Fiosca pouso final, não. Solo 01, autorizado, backtech até a bata, ao estacionar a frequência livre. A minha marca é costume 20 vezes afastar de som, tem essa frequência livre. Sama 312, autorizado em cima para 2010, na praia de Tuna, que é na zona 019, final ele é autorizado e foi estabilizado. 2019, autorizado para caralho, 319. Romeu, eu vou até o Romeu, informo o Robson 44, na posição de 1 hora, 5 milhas, mantendo 70, na qual visual ao contrário. Opa, fala visual, já. Delta, foi com o Egito Rima 0 com prova de Seasa, mantendo 1.810. Se a gente mantém a 510 e por outro lado. Senegal na 0 no norte. Júlio, você é o Romeu, reporte na Seasa, hoje eu vou com o campo. Vou só parar na Seasa, visual, hoje eu vou. Eu chamo a torre sequência 1 no 8, 2 mal 95. Tá chamado. 6302, final para 10. 6302, tráfego avistado. Autorizado pouso, visto no 0. Vento 130 graus, 109. Deu força para 10, 6302. Romeu Zulu até Romeu, bom dia, o QNH 10019, vento do aeródromo 140 graus, 109, autorizado, final piscina 7, reporte passando em mar. Palmeiras Zulu até o Romeu, autorizado pouso, piscando 7, vento 140 graus, 109. Gente, confirme o pátio e quantidade de passageiros. Pátio 05, a quantidade de luz, pessoal. Gente, então viatura para duas pessoas no pátio 5, será coordenado os lotão mesmo. Chegar, João. Chegar, 312, solo 15, direito 121, decimal 9. 9, obrigado. Então, meu no solo 17, e o Zulu via Papau estacionar a cabeça dele. Bom dia, 372, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar, piscando 0, vento 140 graus, 09 nós. Enche a linha e decola, piscando 0, bom 372. Centro aqui, a Lagoinha, 4304. Rumo 372, no solo Costão. Decolado aos dois rumos. Chame controle no 2028, bom voo. 8, bom voo 372. Salvador, muito bom dia, azul 279, ponto 0, pronto. Azul 2796, bom dia, autorizado, aéreo decolagem no 0, vento 140 graus, 089. A linha decola no 0, azul 2796. Voa 372, contato armado com a agência da via sobre a PUC para nível 370. PUC ao 370, voa 372. Azul 2796, decolado 24, chame controle Salvador 1208, bom voo. 1208, azul 2796, obrigado, boa. Controle Salvador, muito bom dia, é o azul 2796. Azul 2796, contato com a decolagem, se envolvia a Seda Conde para nível de voo 970. Via Conde, ascensão 1970, azul 2796. 372, chame Recife, frequência 12525, ao termo 25.45. 2025-2545, bolo 372. Guardião 07, copiando as informações, confirmando o ponto 1229, daqui a uma hora, mantendo o número 10. Sente, neste setor não há nenhum tráfego conhecido pelo controle a informar, com frequência listada a autocoordenação, Guardião 07. Copiado, o Mike acusou a prova do farol de Itapuã, reporte para descida. está autorizado ILS, S3, Direto 2304, peço a autorizada da SX-Way, sistema 0, para 2010, o foco estabilizado. Do seu direto. 2000, formará estabilizado e ILS X-Way, tá? 3304, tá? Salvador, muito bom dia, vou 095, faça uma ponte de pedra 104. Vou no 095, bom dia. Condições de engenharia decolada separada. É, deixa eu só checar aqui. Gente, mano. ILS 3304. ILS completo final do procedimento, é 3 mil na cabeça externa, chama agora 2, na frequência 18, próxima 95. Fica autorizada, né? Leva lá separada, sistema 0, vento, 130 graus, 08 nós. Informo 320 da TAM, agora final de 7 milhas da passagem da letra.